deixar esse frio passar. Vamos recomeçar, vamos viver, se amar. Deixa Deus nos guiar, o que será, será. Deixa o tempo passar, deixa o tum-tum tocar. Só com você sonhar, pra se realizar. Quando o galo cantar, na hora de acordar. Só pra você olhar, sempre te desejar. Sempre o meu guiar, o coração será só pra você filhar. Vem, vamos passear, deixa o sol brilhar, deixa iluminar esse seu lindo olhar. Pra me enfeitiçar, pra me fazer buscar sinceridade, paz, simplicidade, mais.